somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor, prostrar em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturbam minha paz, então repito assim, somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isto não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então proponho a mim somente olhar a ti, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás.